que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks. Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Mais um Classic Rocks. Eu, Adolfo Maciel, tô chegando para ficar com vocês até as 4 da tarde. Aquele momento bem gostoso que a gente reserva pro sabadão, né? A semana inteira, para curtir aquele rock maneiro, os clássicos do rock e, é lógico, também muitas outras coisas, porque rock abrange várias coisas, não é mesmo? Bom, vamos parar de falar difícil, abrange, né? Nada disso. Rock é rock, fim de papo. É, não tem esse negócio. Eu não sempre fui contra rótulos, cara. É heavy metal, death metal, white metal, Melody, meus filhos falam isso, eu falo, que é isso? Eu pergunto, nem eles sabem definir o que é. É, white metal, o que é white metal? Você pode me dizer? Ele fica olhando pra mim, white metal. É, o que eu acho é que eu não posso falar no ar, né? Ah, fala, black metal também podia ser outra coisa, mas não tem nada a ver, death metal, é isso mesmo. Bom, tudo é rock and roll pra mim, cara, e é só dividir em... Não misturar trash metal com heavy metal e hard rock, que aí vai dar uma salada sem tempero, não é mesmo? Bom, olha, tô vendo aqui o programa de número 36, hein, cara? E agora em agosto a RioSulRádio.com completa um aninho de vida, cara, olha só. Brincadeira não, a gente vai comemorar aqui no PS Rocks, fazendo um programa bem especial com tudo que vocês têm direito a ouvir, tá bom? Hein? Vai cair no sábado, dia 13. Vai cair o quê? No sábado, dia 13. Ah, vai cair no sábado, dia 13, cara. Ainda bem, porque sexta 13, se fosse sexta 13 comemorar aniversário, nem ia dar certo, cara. Era, mas sexta-feira 13 de agosto do ano passado. Do ano passado, é isso mesmo, sexta... entrou no ar sexta-feira 13 de agosto do ano passado. Só que todo ano não cai no mesmo dia, né? Tá aí, ó, aniversário da RioSulRádio.com e a gente vai comemorar também aqui. Quase um ano também já do Classic Rocks, né, cara? É quase um mesmo, cara. Foi em outubro que começou, não foi? É, acho que foi em outubro, se eu me lembro, foi época de eleição. É, isso mesmo. Bom, gente, ó, no programa de hoje tem, deixa eu ver aqui o que vai ser aqui. Ih, cara, pelo que eu tô vendo são os últimos álbuns. Eu disse últimos álbuns. Últimos álbuns pode ser 2006, 2007, 2011, 2010. Últimos álbuns. Quando é lançamentos mesmo, eu aviso que são coisas atuais de 2011. Tá bom? Então vamos ouvir aí os últimos álbuns: O Accept, CDC, Dokken, Alien Land, olha só, Black Label Society, Gotha, Freedom Call, Alice in Chains, Blaze Bailey, Chicken Foot, Death Star, Jill Sentence. Bom, chega, né? Vou falar o nome de todo mundo, depois você vai ouvir com certeza na boa aqui. Bom, no primeiro bloco a gente vai com o grupo alemão, começando com o Accept. Do último álbum agora, ele que era o vocalista do Accept, era o Udo, ou Udo, eles também chamam de Udo mesmo, né? Falam que é Udo mesmo. É, ele que era o vocalista saiu, e agora com esse novo vocalista, estão dizendo que tá melhor ainda com o Udo. Eu não vou dizer que não tá melhor, mas pior também não tá. Então, tá do bom, mesmo jeito, ou seja, tá ótimo. Que explicação, hein? Nossa Senhora! Olha, vamos lá, vamos começar com o Accept, meu irmão, ó. Shades of Death, vamos comigo. Thank you. said to wander this long lonely Olha, tá aí uma banda que eu conheci há pouco tempo e já sou fã, cara. Gosto mesmo, cara. É o Gotthard. Você ouviu aí Rebel Soul? Rolou também Black Label Society de Zakk Wylde, que foi descoberto pelo mestre do heavy metal, Ozzy Osbourne. É, The Mr. Madman, tá bom? Black Label Society com a música Black Sunday, Alien Lands com Will We Rise Again, Dokken, tá? Se não me engano, essa banda é alemã também. Dokken, Heart of Stone, AC/DC, cara. Meu filho comprou o último CD dele ao vivo na Argentina agora. Acho que foi agora esse último show, é isso mesmo? Do show do Black Ice. Caramba, cara. Olha, eu confesso que eu não vou com cara de argentino, não gosto de argentino. Tá na boa. Tá? Mas é o seguinte, é a melhor plateia pra se curtir o rock and roll. Os caras não pararam um segundo de pular. E isso acabou contagiando a banda. Eu nunca vi o Brian Johnson dançando e pulando no palco, cara. O cara já tá com 60 anos. Eu olhei e falei, não acredito que não tô vendo. Se você quiser comprar, pode cobrar. É ao vivo na Argentina. É ao vivo no River Plate. No estádio do River Plate. Tá? E CDC em River Plate. Pode comprar que você vai ver. Os caras continuam mandando super bem. Da formação original, acho que só faltava quem? Acho que não faltava. Bom, o Bon Scott morreu, né? Não faltava ninguém, cara. Não, o baterista original, o baterista, baixista, é o guitarra ritmo, que é o irmão do Angus Young, é o Malcolm Young. É, não faltava ninguém. Não sei porque que eu perguntei o que tá faltando também. É mesmo? Bom, gente, ó. Ouviu aí, como eu disse aqui, o Dokken, Heart of Stone, AC/DC, Rock and Roll Train e Accept Shades of Death. A gente vai pro bloco, vai pro break e na sequência tem mais pra você. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, Classic Rocks tá bom, né, cara? Falei pra você que ele ia tá bom e tá muito ótimo. Eu gostei desse tema, muito ótimo, cara. Bom, nessa sequência aqui, ó, Freedom Call, também uma banda que eu passei a conhecer há pouco tempo, cara. Eu sou curioso mesmo. Eu me lembro que eu não comprava disco nos anos 70 e 80. Eu não conhecia, eu ia pela capa e pelo nome. Se eu simpatizava, achava a capa maneira, eu juntava tudo, mesmo sem conhecer. Aí eu vim em casa. Mas 99% eu gostava. Fazer o quê, né, cara? Foi assim que eu conheci o Kiss. Fui comprar uma loja de disco, vi lá tudo pintado, pareciam secos e molhados. Falei, caramba, deve ser bom. Levei. Gostei. É, a curiosidade tem um lado bom, cara. É lógico que eu comprei muita mercadoria. Mas valeu a pena. Olha, nessa sequência tem Freedom Call, Alice in Chains, Blaze Bailey, Chicken Foot, Death Stars e Jill Scented, tá ok? A gente começa com Freedom Call, Mr. Evil. Vamos lá. Hello, Mr. Evil. Evil. Mr. Evil. Mr. Evil. Yeah. My scars, I show you now my scars. Classic Rocks. Eu não consigo fazer essa voz, cara. Não, e não é, e não tem, tem nada artificial, não. A voz, o cara que faz a voz assim mesmo. Eu fico imaginando o cara dele se cansando, cantando isso aí durante 2 horas. E depois deve ficar 2 semanas sem falar, né? Porque não é possível, cara. Tá aí, ó, um pouquinho de trash pra você. Trash, black metal. Ou do jeito que você quiser classificar aí, eu não esquento a cabeça, não, tá? Pode classificar do jeito que você quiser. Então um dia eu vou fazer um especial aqui. Ou então vamos começar com 1 horinha só, ou 30 minutos só, pra vocês irem acostumando. Pra quem não conhece trash, black metal, white metal, eu vou começar a fazer também aqui. É desse estilo aí que você ouviu do Deus Sentence, tá bom? É Critical Mass, Death Stars também, ó. Mark of the Gun, Chicken Foot. Adorei essa banda, tô dizendo que vai sair o segundo álbum, aquele que tem o Sammy Hagar, Joe Satriani, tá? E Michael Anthony, e que eu sempre esqueço o nome do baterista. Sei que ele é do Red Hot Chili Peppers, sempre esqueço o nome do cara. Ó, Blaze Bailey também, e Alice in Chains, The Looking View, o último álbum também lançado agora, álbuns recentes, e Freedom Call, Mr. Evil. A gente vai pro break e volta na sequência, tem mais ainda. Pois é, já vamos aqui nas terceira sequência. Eu não vou falar bloco, cara. Não vou. Na terceira sequência aqui do Classic Rocks. Cara, ó, tá demais, hein, cara. Na boa. Na boa mesmo. Olha, tem Iron Maiden, o último álbum da Iron Maiden, The Final Frontier, que tá muito bom. Tá Heaven and Hell, o último trabalho de Ronnie James Dio, tá? Foi o último trabalho dele, infelizmente. E, aliás, no especial eu toquei uma música do último álbum, desse álbum aqui do Heaven and Hell ao vivo, que é uma coisa rara, cara. Vocês não sei se vocês vão conseguir comprar o CD, tá? Depois eu repito. Tá, Metallica, que a gente vai fazer um especial, já tava avisando aqui, ó, mês de agosto a gente vai fazer um especial no mês de aniversário da rádio, o programa vai fazer, escolher um dia, no dia do aniversário a gente vai fazer um especial do Metallica, já é uma boa, né, Marquinhos? Metallica, cara, no dia 13, já pode anotar aí, ó, 13 de setembro, agosto, aliás, 13 de agosto, você já sabe, especial aqui do Metallica, com 2 horas de duração, e eu prometo a vocês que vai tocar a discografia completinha do Metallica. Você que é fã, você vai ouvir todas as fases do Metallica, tá ok? Vai ser um dos showzaços do Rock in Rio. E é lógico, aí em setembro, a gente vai fazer um especial que vai detonar geral mesmo, que é o Motorhead. Meu amigo, seu computador vai tremer, cara. Isso aí eu garanto pra você, tá bom? Vamos começar então com o último álbum, The Final Frontier, o último álbum do Iron Maiden, com When the Wild Wind Blows. Vamos lá. the fallout, just another when the wild wind blows. Classic Rocks. He reached for you a new god now. Olha, cara, brincadeira não, hein? Hitten, pra você que não conhecia, tá aí, ó. Hitten, let me introduce you. Deixa eu apresentar pra você Hitten, do álbum Arrows of Glory, do último álbum do Hitten. Também não conhecia, fui conhecer há bem pouco tempo que eu conheço a banda, tá? Ozzy Osbourne tá aí, esse aí é meu ídolo, cara. Isso aí é brincadeira. Ozzy Osbourne, Soul Sucker, do álbum Scream, Metallica. Pode anotar aí, aniversário da rádio aqui. Nós vamos fazer o especial do Metallica, The Judas Kiss, tá? Você ouviu aí, The Judas Kiss, que é do último álbum. E também já avisando que a gente vai fazer também aqui no dia 1º de outubro. Vamos completar um ano do programa Classic Rocks. A gente vai bolar aqui uma programação bem maneira e especial para você curtir, tá ok? Olha, nessa sequência você ouviu ainda Heaven and Hell, Bible Black. Deixa eu ver aqui. Iron Maiden, When the Wild Wind Blows, do último álbum Final Frontier. Tá ok? Vamos pro break. Na sequência, a gente vai para o última sequência aqui do programa. Vamos lá. Pois é, só repetindo pra você, vai cair o aniversário da rádio. A gente começou o programa no dia 2 de outubro, né, Marcinho? Marcinho aí, ó. Marquinho, cara. Marcinho é meu parceiro lá na rádio. Na outra rádio, na Rádio Residente. Marcinho, Marquinho. Se bem que Marcinho, Marquinho, eu chamo o cara de Marquinho, dá pra confundir, né? Eu não sei porque que também eu tô explicando. Já falei que é Marquinho. Não, É, dia 2 de outubro é aniversário de um ano do programa Classic Rocks. Portanto, a gente vai bolar aqui um especial legal, tá? Eu vou até pensar direitinho, porque tem tempo. Aí a gente avisa com antecedência. Vai ter uma chamadinha até no Facebook aqui, né? Exatamente, você vai poder saber direitinho. Você que curte a RioSulRádio.com vai saber direitinho, tá bom? Bom, a última sequência, nossa, tá porrada, bicho. olha, tem Megadeth, Nevermore, Motorhead. Tá aí, a gente vai fazer o especial do Motorhead, né, no dia, no aniversário. Não vai ser no aniversário da rádio, vai ser em setembro. No aniversário... É da... Não. É, o Motorhead vai ser em setembro. Não, vai ser em setembro. O da aniversário da rádio vai ser o Metallica, como já avisei aqui. E em setembro a gente vai fazer um especial do Motorhead, aproveitando o clima aí de Rock in Rio, tá ok? Bom, nessa sequência agora também Queensryche, cara. Eles que lançaram o último álbum, foi um álbum só de covers. Quiet Riot, que lançou o Randy Rhoads, que mais tarde... Aliás, o Ozzy descobriu o Randy Rhoads no Quiet Riot e levou para o estrelato. Nossa, gostou dessa, cara? Levou para o estrelato? Caramba, rapaz, que é isso? Bom, e a última música aqui vai ser o Scorpions, Let's Rock. Vamos lá, a gente começa com o Megadeth. 44 minutes. Vamos lá. AK-47, there's an officer down. We're all been downed by automatic gunfire. It was a cool winter's morning. I was surely past 9 a.m. The only car they wanted, the heist wasn't coming. So instead they went for the bank. The faithful do all they find in the getaway car. Sedated with thousands of rounds. One of piercing 40 automatic weapons. The pulse of wrath poured out on the ground. Baptized in a firefight. Hot blood ran cold as ice. 44 minutes of target practice. All hell's breaking loose. My guns watching the force come to a firefight. With a pocket knife. It stood until they shot Achilles' heel and brought down the beast. Was an accident waiting to happen. It wasn't if it would happen, it was when. The six people sabotaged themselves, cutting their fire and power and violent man, it seemed, couldn't be a stop. Their delicious guns were just not enough. Was one arrived and settled the fight between AK-47 and AR-15. Baptized in a firefight. Hot blood running cold as ice. 44 minutes of target practice. All hell's breaking loose. Watching the 4 hours, babe, and you're still laying here. Waiting, waiting, hanging on the phone. It feels like 100 years. Really nasty girl, English rose. Beleza, você ouviu aí o último álbum, Sting in the Tail. Tá, o nome do álbum é Sting in the Tail, Ferrão no Rabo, não entendo, não leva pro lado errado. Ferrão no Rabo é o nome do último álbum do Scorpions. Tem tudo a ver, né? É Sting in the Tail. Tá explicando direitinho. Bom, Let's Rock, você ouviu Quiet Riot in Arms Way. Olha, Kings Right, Neon Knights, foi um cover que eles lançaram o último álbum de covers. Tá, e esse Neon Knights é do Ronnie James Dio, cara. Neon Knights, tá bom? Motorhead, English Rose, Nevermore Without Morals e Megadeth, 44 Minutes. Gente, valeu, mais um Classic Rocks pra você, sabadão, foi legal, foi maneiro, você que vai sair logo mais à noite, já sabe, curta bem a noite, a balada, mas ó, se for dirigir, meu amigo, não beba. Classic Rocks.